Jackie Jackie de novo, chegou pra cá, solta, ela vem, pediu mais um daquela forte. Ela tá soltinha, tá maluquinha, com as amiguinha ela vai na descidinha. Sabe quem é elas? Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. É a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. É a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. Chegou pra cá, senta, ela vem, pediu mais um daquela forte. Ela tá soltinha, tá maluquinha, com as amiguinha ela vai na descidinha. Sabe quem é elas? Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. É a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. É a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. E se liga aí, galerinha do YouTube, se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento, os nossos contatos estão aparecendo agora na tela. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E para assistir o nosso tutorial passo a passo, o link está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!